Welcome to TechZone Podcast. Olá, boa noite a todos. Este é um podcast feito pela TechZone. Dizer só antes, provavelmente será o primeiro podcast feito pela TechZone e o último, já que, como todos devem saber, nós estamos a passar o testemunho em relação ao nome e passaremos, provavelmente em breve, a chamar-nos Zoan e, portanto, poderá também ser considerado o primeiro da Zoan. Sou o Metro, sou administrador da TechZone Zoan e convidaram-me hoje à última da hora e acabo por fazer as honras da casa. Vai estar o Nemesis 11, vai estar o JKL22 e o Rui Moura. Hoje, até porque vimos de um evento da Apple e são sempre eventos interessantes e muito comentados, vamos centrar na Apple apenas por esse motivo. Não que os nossos podcasts vão ter um tema exclusivo, porque não faria qualquer sentido. Portanto, eu já disse o meu nick, Metro. Sou utilizador Mac há cerca de um ano e pouco. Contrariamente, provavelmente, à maior parte das pessoas que acham os Macs muito bonitos, não os acho particularmente bonitos, mas sempre achei que o sistema operativo era algo fantástico e, de facto, o sistema operativo não desilude. Tenho um MacBook que acaba sempre por passar mais tempo à secretária do que fora dela, sempre ligado a um monitor de 24 polegadas e ligado a um teclado externo e, portanto, funcionar como desktop. Passo a palavra e as apresentações ao Rui Moura, por exemplo. Eu chamo-me Rui Moura, o meu nick na TechZone é, portanto, Rui Moura, não há que enganar. Sou utilizador de Mac há cerca de um ano também. Tenho um MacBook. Mudei, eu por acaso, contrariamente a muita gente, eu nem sequer vinha do sistema operativo Windows, vinha do Linux, já não uso Windows há imensos anos. E estou contente com isto, isto é uma maravilha. Tudo o que dizem é verdade. E ao contrário do Metro, acho os Macs bonitos, portanto. Mas não foi isso que te fez comprar o Mac, não é? Não foi a aparência exterior, era aí que eu queria chegar. Não, foi mesmo, foi isso. Não sei, o Mac principalmente pelo sistema operativo, obviamente. João. Bem, eu sou o JKL22, João também. Eu comecei a usar Mac em casa há cerca de alguns meses, 6 meses talvez, optei pelo MacBook Pro, foi um dos últimos, o 2.4 GHz. Optei tanto pelo sistema operativo como pela boa construção dos portáteis. Pela sua aparência não foi muito, até que para mim não faz grande diferença se são bonitos ou não. Mas essencialmente porque quis combinar um pouco da experiência de Linux com um computador que não desse muito trabalho, e foi a única opção que havia a fazer. E como em todas as casas há sempre alguém divergente, temos agora há sempre uma ovelha negra. Pronto, eu sou Nemesis 11, a ovelha negra do podcast. A nível particular nunca usei Mac. Usei Mac, o OS 9, num G3, se não me engano. Eram aqueles que tinham a parte frontal verde, se não me engano, assim em curva. Acho que era um G3. Pronto, ok. E que tinham aquele rato redondo que era impossível funcionar com aquilo. Era um computador que basicamente tinha como funções usar o Photoshop 5.5 na altura, se não me engano, e como base de dados de imagens. Não uso Mac porque não é a minha área, a nível profissional. Uso Windows, gosto mas usa, de Windows. Mas usas tudo o resto, não é? Usas Windows... Uso tudo o resto, menos Apple. Tudo o que existe, basicamente, uso, até Solaris. Nunca usei Apple. Tenho uma gata que se chama Apple, pronto. É a única coisa que eu posso dizer em relação à Apple. Tenho a gata que se chama Apple. Ela é toda preta, saiu um bocadinho mais caro. Por vir em versão em preto. Mas fora isso, até uma gata em condições. Bom, vamos falar um bocadinho do evento deste... esta semana, terça-feira, sempre à terça-feira, e vamos nos centrar particularmente mais no MacBook e no MacBook Pro e também falar um pouco do Apple Cinema Display. Eu não sei quem é que quer começar, o que é que acharam realmente ou que evolução é que acharam que houve com este lançamento desta nova linha que acaba por ser uma evolução daquilo que havia. Que evolução é que acharam que... Sim. Metro, podíamos dar... Cada um dava uma opinião geral e depois sim, íamos aos pormenores, talvez. É. Queres que eu comece? Força. Já que... Não, eu sinceramente estive a acompanhar, lá está, apesar de não ser utilizador Mac, às 6 da tarde daquele dia estava a fazer refresh... no Engadget e com o Gizmodo também aberto a fazer auto-update para ver o que é que saía da Apple, porque está sempre à espera de surpresas, apesar de ultimamente os sites de rumores têm acertado quase a 100%, têm sido quase não têm falhado. Também lançam tantos palpites que acabam por acertar na hora. É verdade, Eu, por exemplo, estava à espera que o touchpad de vidro, pensei que fosse um LCD, por exemplo. Havia esse rumor e isso não aconteceu. Mas o que eu achei da conferência e dos produtos, a nível geral, acho que de longe o produto mais equilibrado é o MacBook, porque tem quase tudo o que tem o Pro por um preço muito mais baixo. É mais pequeno, o que eu acho que para a maior parte das pessoas é uma vantagem. E eu depois já vou, depois quando tiver outra vez a palavra já digo porquê. Acho que o MacBook Pro está extremamente caro, especialmente a versão de 2 GB de RAM, acho que é inaceitável hoje em dia, mas isso também é outra coisa que depois se pode ir ao detalhe. Os portáteis são bonitos, acho discutível o teclado em preto, mas isso também depende um bocado dos gostos de cada um. Acho que talvez o MacBook Pro atual talvez seja mais bonito, mas pronto, isso depende dos gostos de cada um. A nível do display, do LED de 24 polegadas, acho que... é bom para quem compra um portátil, para quem tenha um portátil da Apple, mas fora, por causa das ligações externas. Mas pelo preço, acho que para o resto das pessoas, acho que há melhores opções no mercado. Apesar de, normalmente os displays da Apple têm uma qualidade fantástica, isso sem dúvida. Quero o que é que, em termos de ligações, que é o Apple Cinema Display que tem? Algumas pessoas podem não saber concretamente. Pronto, o Apple Cinema Display tem a entrada DisplayPort, que é a nova... O DisplayPort é um novo standard que sai a seguir ao HDMI e ao DVI, vem substituir... Pronto, basicamente a melhoria do DisplayPort é aceitar resoluções mais altas. Tem também um hub USB, que faz muito jeito, por exemplo, para quem tem um MacBook Air, acho que é fundamental. E tem o carregador que eu agora falta-me o nome para carregar a bateria. MagSafe. Falta-me o nome, que é. Exatamente, é isso que é. Pronto, e para quem tem um Mac, acho que o display, aquele monitor parece-me muito interessante. Para o resto do público, acho que há opções no mercado, mas. E já agora uma isso coisa, depois podemos falar. Uma coisa sobre os monitores é que me parece que a Apple, como que tem feito há uns tempos para cá, foi um bocado atrás de uns rumores que andavam de que se podia sair um iMac, um género de iMac que funcionasse como dongle, que pudesse ser inserido um portátil, e parece-me que a Apple vai um bocado atrás. Por acaso não sabia desse rumor. Não, mas por acaso isso até seria interessante inserir num iMac as mesmas funcionalidades. Isto é, ter um iMac com aquelas saídas. E sobre os Mac, sobre a gama mesmo de portáteis, o que é que pareceu? João? Eu achei que nos MacBooks foi um bom update, não concordo muito com o aumento do preço nos novos, não é? Os antigos baixaram um pouco. Não gostei do desenho, não gosto da moldura preta, e acho que... Sim, aquilo é um vidro completo, não é? Porque e nós não há outro portátil, pelo menos que eu me lembro, que seja construído daquela forma. Que eu saiba, não. Que aquela parte seja toda vidro. É que aquilo, a moldura que nós falamos, a moldura normalmente, se calhar, devíamos só chamar moldura aos antigos, porque este, no fundo, não tem uma moldura, só tem ecrã. Metro, eu depois gostava de falar dessa parte do vidro, mas continua, desculpa. Dá jeito, sempre com um espelho, não. Isso não há dúvidas. Isso é mais pelo gloss. Como espelho. Como espelho, e para aquelas pessoas que não têm jeitinho nenhum, que é o meu caso, para partir para vidros também dá jeito. Mas eu não sei a resistência daquilo, por isso posso estar a... Mas de facto... Mas pronto. Mas continua, João. Que parece que vocês estavam mais a falar, já estavam a entrar, acho que na parte do glossy, e de não haver a opção do marco. Mas isso podemos falar depois em pormenor. Mas força, João. O zero, o update também é pequeno. Apenas nos discos, né? E no chipset gráfico. Quanto aos Pro, eu não acho os Pro que estejam tão caros como isso. Acho que o MacBook de 2.4 GHz parece-me mais caro em comparação com... Fazes a leitura ao contrário, não é? Exato. Aproximaram demasiado os preços um do outro, mas à custa... Mas o subir 2.4 GHz está a 1.500€. Sim. E o 2.4 Pro está a 1.800. Exato. São 300€ de diferença que eu acho que valem logo a pena para o Pro. Tem a vantagem estes novos portáteis de virem todos com DDR3, a memória. Vantagem? Mas para quem não está habituado, se calhar, as pessoas que nos estão a ouvir e que não estão bem dentro das especificações, dizer que esta diferença de 300€ acaba por ser... são mais 300€ para ter um ecrã que, em vez de ter 3 polegadas, passa a ter 15 polegadas. E o ponto mais importante no ecrã, eu acho que nem é tanto... É a resolução. Exato, é a resolução. É a resolução. Foi uma das coisas... Não é só isso. E não é só isso, se haver uma review que já foi feita aos monitores do MacBook e do MacBook Pro no Gizmodo, e a qualidade do monitor em si, da qualidade da imagem do MacBook Pro, é muito superior. Diz-me uma coisa, Rui, não são os dois monitores em LED? Supostamente isto são, mas... Sim, são mas dois... a diferença... A diferença de qualidade nota-se? É assim, pela review que fizeram, pelos ângulos de visão, a qualidade do monitor do MacBook Pro é muito superior. Ou seja, eles basicamente, mesmo sendo os monitores da mesma construção, com a mesma tecnologia e tudo, mesmo aí eles diferenciaram, é a tal diferenciação que eles fazem sempre. Mas não puseram a hipótese de ser um problema na unidade testada, não? Não, Não se não, não me acredito. essa questão. Isso não há. Posso só voltar um bocadinho atrás à questão da DDR3. Eu vejo a vantagem do consumo, que a DDR3 consome menos. Mas por outro lado, a nível de preços, faz aumentar um bocadinho a coisa, não? A nível de preço, porque se usasse Pelo DDR2, menos para já, provavelmente. sim. Pelo menos para já, sim, exatamente. Pois, por isso, eu não sei se o uso da DDR3. A nível de performance, duvido que se note muito. Tenho as minhas dúvidas para DDR3 a 1066, não é? Se não estou em erro. Exato. 1063, não. 1066 é mais uma questão de a 1000. voltagens, não é? Que ela acaba Sim, por consumir menos porque é uma ele voltagem consome mais menos. baixa. Agora, a nível de preço, talvez seja uma boa aposta para o futuro, quando baixarem os preços, mas Sim. agora as pessoas estão a pagar um bocado. Porque DDR3 deve custar para aí o dobro da DDR2. Sim, dá a volta disso. Eu acrescentava aqui à discussão daquilo, aos pontos que vocês já falaram, eu acrescentava aqui duas ou três coisas. A primeira, é a forma de fabrico, no fundo, se pode chamar carcaça do próprio Pois ainda não portátil, falamos disso. que lhe aumentou imenso a rigidez e aquilo é feito a partir de uma folha de alumínio. E isso, quer queiramos, quer, não tem nada a ver com a performance do próprio, das especificações técnicas no sentido do próprio. Do processador, de memória, mas o que é certo é que a Apple conseguiu uma coisa que eu acho que surpreendeu toda a gente, é que, e se nos lembrarmos que a Apple não faz o seu hardware, ou não fazia, pelo menos, era a ASUS, a Quantum, que fazia os portáteis, pegar, montar uma fábrica e passar a Mas partir de está confirmado, arranjar um Carlos, sistema está confirmado que proprietário. eles montaram uma está É confirmado que assim, eles mas montaram uma fábrica? mesmo que. É assim, aquela fábrica foi montada para fazer, pelo menos, Ah, sobre este sim, processo. ok. E não temos mais, Sim, que eu tudo saiba, bem, tudo mais bem. portáteis a serem feitos desta forma, em que, de facto, em Sim, termos de tudo bem, tudo bem. rigidez, tem ganhos. Uma coisa que, entretanto, também surgiu, no Gizmodo, por exemplo, também apareceu. Em que eles colocaram, isso não tem a ver com o fabrico, mas o cuidado que eles tiveram em colocar em oito locais diferentes uns sensores, ou umas, no fundo, um material que mudava de cor se tivesse umidade, e portanto, veio por causa das garantias. E tem. E, Espetáculo. não, é, eles colocaram, se apanhar líquido, eventualmente se derramar Não, líquido não sabia. lá para dentro. Desculpa. Há oito sensores diferentes que mudam de cor, ou seja, depois já não voltam à cor inicial, e portanto Ah, eles podem ver que ok. realmente ali houve uma má Pois o utilização. mesmo, ok. Tem um touchpad que acaba por ser revolucionário também no geral, porque é num material diferente, é em vidro. Todo o touchpad é um botão, e ao ser um botão, todo ele é diferente. E acaba por incluir mais gestos que gera suficientemente rico Isso, os novos não sendo Mac, mas. utilizador de Mac, Carlos, Metro, desculpa, sendo utilizador de Mac, o ter mais gestos vem melhorar ou piorar as coisas? É assim, como tudo, acho que necessita Por de causa da habituação. complexidade. Sim, mas necessita de habituação, mas é assim, são coisas que depois começam a entrar. Nomeadamente para quem utiliza portáteis, e nós temos, eu acho que nós temos que ver ou ler muito bem como é que porque é que a Apple tem esta linha. Esta linha é dirigida para os Estados Unidos, não é seguramente para a Europa. Já há muito tempo que nos Estados Unidos se vendem muito mais portáteis e estamos a ver muito mais pessoas a levarem os portáteis para as aulas e a não terem um sítio para colocarem o rato ao lado e terem que usar o trackpad, e assim quanto mais funcionalidades ele tiver, mais fácil é. Obviamente depois de alguma habituação. E por último, também dizer aquilo que já falamos do ecrã ser aquela parte toda em vidro, que eu também ainda estou para ver como é que ele se vai comportar em termos de durabilidade. Exato, Mas também se exatamente. pensarmos que todos os LCD, todos os TFTs ou LCDs que a gente vai tendo em casa têm aquela película muito, muito fina e muito difícil de limpar, provavelmente ao ser vidro limpa-se muito mais facilmente e também vai ter durabilidade suficiente. Portanto, eu acho que E em eles relação conseguem juntar assim uma série de coisas que são muito interessantes, e a um preço. a riscos e o vidro partir-se Hoje e ainda é um bocadinho cedo, quer dizer, também ainda não vi, pelo menos eu não vi, não sei se vocês já viram algum de vocês, algum já partido, algum utilizador já a queixar-se costuma haver sempre assim umas experiências malucas, não é? Pois, Já ainda mas mencionado. já ainda mencionado o que se calhar é bom sinal. E também não estou a ver a Apple lançar um produto que fosse demasiado frágil, porque aí, e particularmente voltando aos Estados Unidos, consegue-se arranjar um processo a partir de tudo, portanto, muito mais de décadas partidos, não é? Sim, eles Eu acho que este é um no bom iPhone upgrade. fizeram. Eles, por exemplo, no iPhone fizeram um trabalho excelente com o monitor, aquilo tem Sim, uma tudo. resistência fenomenal, portanto, Sim, por acaso imagino. já ouvi dizer que. Portanto, eu aqui também acho que eles fizeram pelo menos o trabalho de casa e acho que é um pulo enorme na forma. Aliás, eu basta dizer que eu numa MacBook, como disse, está quase sendo na secretária, mas no outro dia decidi pôr-lhe aquele cadeado, que eu não me atrevo a dizer o nome porque vou dizer mal de certeza, aqueles cadeados que têm É aquela. Kensington. Para ti também, duas caixas, exatamente isso. E mal o coloquei, a parte lateral, nota-se que cede um bocadinho. Portanto, isto em termos de rigidez, não tem rigidez nenhuma. Acredito que O meu já foi este seja pago um. em. E por último, e só mesmo para terminar, para dar a palavra a outra pessoa, eu acho que há aqui um avanço enorme e também uma característica que eu acho que é. E eu vou já dizendo que não aprecio rigorosamente nada aos tipos. Mas que ele consegue sempre fazer. Ele acho que ultrapassa quem se for preciso para levar a dele à frente. Quando lançaram os Intel, lá vimos um alto cargo da Intel a aparecer naquele fato, CEO. apareceu o CEO, apareceu um extraterrestre e acabamos por. E agora, neste update, vemos que, ok, o chipset da Intel não nos interessa para nada, então vamos mudar para a Nvidia. E pelo menos saúda-se que passamos a ter mesmo no MacBook normal, passamos a ter uma gráfica que não é partilhada, o que já é uma coisa muito boa. Não sei quem quer agora falar, eu basicamente destacava isto, que me parece ser muito interessante, apesar de continuar. Sim. Talvez o JKL, que é o que tem falado menos. Um dos problemas que eu já ouvi falar nestes novos portáteis é que a parte de cima da carcaça, portanto a parte do monitor, se houver algum problema, para ser substituída tem de ser completamente substituída. Portanto, Exato. O monitor todo, não tem exato. peças, vai o monitor Pois. inteiro. Pois. E já agora queria Certo. introduzir aqui um dos problemas que se tem falado. Problema, pode nem ser tanto problema, que é a ausência de FireWire nos MacBook, Não. que já ouvi muita gente queixar-se, e quem diz bem, parece que só falam como se um Apple fosse apenas para designers. Sim, absolutamente, Há muita particularmente para gente. quem usa câmaras de filmar, não é? Exato, mas também MacBook não deixou de só. ser a opção. Há muita gente, por exemplo, pode usar um MacBook para edição de som, que acho que chega bem para as necessidades de quem usa, e tem a ausência de FireWire quando muitas das interfaces de áudio funcionam através dessa porta. E Pois tanto é que eu isso. estava aqui a confirmar, uma coisa, que é assim, eu por acaso não consegui perceber se há alguma Express Card que tenha sido para FireWire, mas também estou aqui agora a ver Ah, mas que. deve aparecer. Não, mas Deve é que o aparecer MacBook isso. não Mas tem. MacBook não tem Express Card. Pois Mas não. é que o Pois, MacBook exatamente. Não tem Express Card? não tem. Não. Era Ah, isto que eu só tem estava uma. aqui a Ah, ver. não sabia. Só tem o Pro, portanto, nem isso é a opção. É que Não há, não dá no mesmo. novo Mac não há mesmo hipótese de ter FireWire. Nenhuma mesmo. Exatamente. Portanto, sim, isso. E Eu acho que para foi as o. pessoas que fazem edição de imagem, é uma. E o FireWire sempre foi um formato muito, muito Mac-friendly. Acho que é realmente uma coisa complicada. É assim, eu acho que foi uma falha gigantesca, mesmo, sinceramente. Perguntei, é uma falha? Ou é uma coisa que a Apple sabe de antemão que as pessoas vão utilizar e vão necessitar e que os vai obrigar a comprar um MacBook Pro? É um pouco isso também, provavelmente empurrarem as pessoas para um nível mais superior de preço, mas eles sempre fizeram isso, não é? Isso não é novidade. Mas eu acho que é mais a questão de eles tentarem ditar uma moda e tentarem acabar com o FireWire de toda a linha de Mac, parece-me a mim. Eles já retiraram isso há uns tempos dos iPods, por causa de reduzirem os tamanhos, agora começam a retirar dos portáteis, mas de qualquer modo acho que foi uma asneira mesmo enorme. Porquê? Eu estava a dizer, no mundo, eu sei que tecnicamente o FireWire é melhor que o USB, pronto, isso não há discussão. A minha questão é, hoje em dia ainda é assim tão importante o FireWire? Não há nada que substitua o FireWire, seja USB, seja dispositivos por Ethernet? A resposta a isso é que as pessoas têm muitos dispositivos em casa, nomeadamente no mundo Mac, que têm FireWire. Já há muitos anos atrás. Exatamente. E em particular num mercado tão sensível como as câmaras de filmar, por exemplo. E essas pessoas deixaram de um momento para o outro de ter uma opção fácil. E também do pouco que eu sei sobre o assunto, a diferença do FireWire para o USB não é só a velocidade de transferências. Não, é o consumo do processador. Exato, e por exemplo, como já tinha falado antes, é importante usar a tecnologia mais estável. Eu tecnicamente não ponho isso em causa, mas a minha pergunta vai mais na questão de quando a Intel muda de socket, também há muita gente com processadores antigos que ficam pendurados, entre aspas. Não é a mesma questão? É um pouco isso, sim. Isso foi um bom exemplo. Não, é que eu acho que algum dia... Quer dizer, não é a primeira vez que a Apple deixa cair... Eu lembro-me que os antigos Mac que tinham... A porta não era VGA, tinha... Aquilo tinha um protocolo próprio. Sim, o MacBook também utiliza uma mini DV, tu precisas de comprar, gastar 20€ para... Sim, sim, mas antes do VGA, a entrada dos monitores era diferente. Eu já não me lembro qual era o nome. E foi a Apple que deixou cair pela primeira vez estes fetos, atenção. Sim. E muita gente na altura... Foi um choque. Pronto. Foi uma coisa chocante. Exatamente. A minha questão agora é... Não será que estamos a passar exatamente pelo mesmo? Apesar do FireWire 800 e o 400 também ser tecnicamente melhor, há muito mais dispositivos USB do que FireWire. E aí não há volta a dar. Eu acho que a Apple está decidida a desfazer-se do FireWire. Isso aí é acontecendo. Agora, o problema é mesmo para as pessoas que já têm montes de dispositivos FireWire, que se calhar agora queriam atualizar o computador e são obrigados, entre aspas, ninguém é obrigado a nada. Mas se quiserem FireWire, têm que comprar o MacBook Pro, porque no MacBook atual não há a mesma hipótese. Ou então compram aquele... Não há conversores USB, pois não? Não, porque isso não... Não sei. Isso não adiantava, porque vai limitar depois... Sim, vai limitar. Só uma questão, desculpa. Para vídeo FireWire é mesmo essencial, porque estás a fazer download de vídeo HD em USB, vai comprimir logo a imagem, só na transferência já se está a comprimir a imagem, portanto É mesmo essencial o firewall. Só uma questão por falar no USB. Eu há uns dias estava a falar com o Metro, acho que até foi no próprio dia da apresentação, em que disse que achava inacreditável que um portátil de 2.500 euros, ou de 1.200 euros, que são os mais baratos, se não me engano, só tivessem duas portas USB e um portátil. O portátil que eu uso, que é um portátil de plástico, que custa 400 euros, que é uma treta, que eu admito que é uma treta, não tem qualquer problema em dizer isso, um portátil que custa 400 euros tenha três firewires. Não acham isso USB. Completamente... 3 USB. 3 USB, desculpem, não tem 3 Firewire. 3 USB. Não acham completamente inacreditável? Eu parece-me quase que a Apple obriga as pessoas a comprarem um hub ou um monitor que tenha um hub USB, porque hoje em dia um portátil tão moderno ter duas portas USB, acho que é qualquer coisa de... Então, em especial, se eles estão a tentar livrar do FireWire, as pessoas vão ter que passar para o USB. Com duas portas USB, o que é que as pessoas fazem? Ligam o rato, ligam o disco externo e acabou. Mas a ideia da Apple deve ser mesmo tu comprares um Mighty Mouse e usares o Bluetooth, fazeres uma coisa com um teclado, e usar os dispositivos deles, dispositivos externos, que usam quase todos o Bluetooth. Tudo bem, mas duas portas USB não é... Eu não sei, eu não vivo no assim, mundo nesse ponto, vou ser sincero, eu antes neste portátil tinha um, sei lá, já nem sei a marca daquilo, um portátil qualquer que se desfez, tinha... 4 ou 5 portas USB, era a Iris, acho, essa marca, nem sei se ainda existe. Sim, uma marca espanhola. Sim, exatamente. Uhum. Tinha 4 ou 5 portas USB, tinha FireWire, tinha VGA, tinha porta paralela, certo. Fantástico, tinha tudo e mais alguma coisa. Eu quando passei para o MacBook, não senti grande estranheza na questão das portas USB, vou ser sincero. Claro, em casa, neste momento, em casa, tenho um hub, lá está a tal questão. Se calhar inconscientemente somos obrigados a comprar um hub. Só uma questão, Rui Moura, o hub também é da Apple ou pode-se comprar de marcas perfeitamente? Foi o primeiro que me apareceu à frente, para ser sincero. Ah, ok, tem que ser branco, okay, tem é que ser branco, mas podes comprar de outra marca, mas tem que ser branco. Nós quando compramos um Mac, assinamos um papel a dizer que todos os acessórios em casa, desde o frigorífico até à torneira, é tudo branco. É. Não, isso os meus cabos USB, os dois cabos USB que tenho neste momento a sair do Mac são brancos, inacreditavelmente. Que é uma extensão que vai para o hub e é a placa 3G da TMN que também é branca. Estas sim, novas... sim, também é branca. Isto é a definição de Zico, portanto. Mas por falar nisso, eu acho engraçado. O Metro tem um MacBook preto e eu acho muito engraçado ser mais caro e trazer os acessórios em branco, o que eu acho que é fantástico numa empresa que dá tanta importância aos detalhes. Fazer uma coisa destas, acho que é, não sei, eu às vezes penso que a Apple dá imensa importância aos detalhes e depois nas coisas mais básicas falha. Pelo menos agora já não tem. É questão de coisas, para mim é outra. Não lhe atribuía assim tanta importância, pelo menos. Sim, não é por isso que uma pessoa deixa de comprar o portátil. Eu diria que há aqui uma parece coisa quase... Não, eu acho que o melhor exemplo do que esse, e esse é, para mim é perfeito, e fiquei muito triste nesta apresentação, fiquei muito triste porque partiram os Combo Drive e eu não estava preparado, porque há muitos anos sou obrigado a ter um gravador DVD no portátil, mesmo aqueles maus que já vêm, o plástico já se consegue dobrar, consegues fazer um 8 logo quando sai da loja, mas tinha um gravador DVD. E eu habituei-me a ter a opção do Combo Drive, que eu estou convencido que devia haver uma fábrica qualquer no, na China, ou num canto recôndito, que continuava a funcionar só porque devia ser o único sítio no mundo onde se fabricava. E assim, de um momento para o outro, estou a imaginar que aquelas pessoas tenham ficado sem emprego e é triste, porque É triste, é triste. termos mantido, não ter a opção do Combo Drive, aliás, era o meu sonho, era depois no próximo pedir Não, o Combo Drive mas vocês não acham que para juntando termos o estes direito pequenos à pormenores diferença. todos, É? mas vocês não acham que juntando estes pormenores todos pequenos, que não Pá, faz eu com acho, que. Diz. sinceramente, eu acho que há uma coisa que eu acho que poderia afastar. Há duas coisas que eu tenho no fundo contra a Apple. Uma delas é que eu acho que se há algum sistema operativo que se dá bem com o RAM, é de facto o OS X. Não tenho dúvidas sobre isso. E portanto, castrarem da como eles castravam, e até no ano passado conseguiste comprar qualquer coisa com 512 MB de RAM, e agora só na opção mais cara, que tem 4 GB de RAM, quando isso não interfere assim tanto no preço final do produto, eu acho que isso muda a forma das pessoas verem o sistema operativo em si. Muda completamente. Ter pouca memória RAM, é difícil estar a explicar isto, mas quando as pessoas dão o salto. Mas Metri, isso não se aplica só ao SX? Sim, mas é assim, o OS X em particular eu acho que ganha imenso e portanto não dá para perceber. Não dá E para perceber. tu achas aceitável? Epá, se quiserem falar sem ser um metro, digam-me, por favor. Não achas inaceitável um MacBook Pro, vir com 2 GB de RAM? Eu acho que a partir de 1.800 € acho que sim, que deveria vir com 4 GB, sinceramente, quer dizer, não me custava nada admitir isso. Eu acho que para esse. Porque E é uma diz, Rui. questão, como já disse o Nemesis 11? Nemesis Jones. Não? Sim. Sim. Mais 2 GB de RAM, menos 2 GB de RAM, a diferença de preço a nível de custo é insignificante, não é? Bem, Mas quando para um fabricante, valor total, eu não não, mas sei, para um mas fabricante eu é agora praticamente insignificante. Não era isso que ia aumentar o preço de um produto que já custa por si só 1.800 ou 2.000 ou tudo o que é 2.500 euros. HP tem no mesmo, traz já no mínimo 3 GB de RAM, portanto, quer dizer, tudo o que é Sim. HP, Asus, quer dizer, o mínimo é cada vez mais a 3, 4 GB e de facto nós continuamos a ter. Até porcaria dos portáteis do escolas trazem Claro, mais claro. RAM que um MacBook Pro de 2.500 euros, não é? É assim, eu para meter mais 1 GB de RAM no, neste isto é um MSI, um MSI Wind, custou-me mais 14 ou 15 euros, foi qualquer coisa assim. Por isso, acho que é assim, a Apple é verdade que trouxeram sempre poucos gigas de RAM. É quase tradição. Sim, é a mesma tradição. Mas eu junto estes pormenores todos pequeninos e desilude-me o produto depois no fim. É um produto lindíssimo, o sistema operativo é Mas muito é o bom, sistema operativo. Tu ainda mas podes falham dizer. nos detalhes. Tu podes dizer, e eu acho que é fácil de argumentar, é o preço perfeitamente, que eu acho que é perfeitamente pornográfico, da memória se tu comprares diretamente na Apple. Isso eu acho. Ainda por cima, Por eu acho exemplo, que o preço que eles fazem é completamente louco. Mas tirando isso. então expliquem-me vocês os três porque é que usam produto Zé. Pelo sistema operativo, e no meu caso, o meu MacBook custou 1.099 € e portanto não me pareceu ser. Mas o sistema operativo, apesar de ser assim tão bom, vale o preço a pagar por tudo o resto? No meu caso, o sistema operativo sim, e vou dizer porquê. Porque eu nunca consegui, por exemplo, fazer uma coisa tão simples, sempre por algum motivo e às vezes diferente. Por exemplo, fazer um ghost do meu disco. ter os backups e estar descansado em termos de backups. E aqui não só posso fazer uma imagem do disco, como posso arrancar a partir de um disco externo, de uma maneira que eu não consigo fazer em Windows, quer dizer, e então em Linux ainda muito menos. Okay. E fiz muitas tentativas. E o Time Machine, por mim, só por si só, vale a pena, vale a pena. E se as pessoas... Agora, tem uma série de problemas, mas acho que isso deixaríamos para outro programa, e que se calhar é interessante. Mas eu gostava só de ouvir... Utilização... Eu gostava só de ouvir o JKPL e o Rui Moura, porque é que, havendo tantos detalhes errados, porque é que usam Apple? Eu acho que todo é também pelo software? Todo o workflow quando se usa o Mac, pelo menos comigo, ajuda a aumentar a minha produtividade. E quando usamos o portátil, não só para o lazer, mas também para trabalhar, isso é muito positivo e vale muito o dinheiro. Tempo é dinheiro. Isto não é só um ditado, é mesmo verdade. Concorda, João? Concordo com o que disse. Foi João a dizer. Rui, peço desculpa. É assim, no meu caso, não é simples. O metal anterior desfez-se completamente em mil pedaços. Começou a rachar tudo quando era lá. E, portanto, eu tinha que arranjar um portátil novo. E para já um portátil novo. Portátiles. Tinha que arranjar um portátil novo. Estive a ver as opções todas que tinha. E pretendia um portátil pequeno, leve e maioritariamente com grande autonomia. O problema da maior parte dos portáteis que vêm com Windows é precisamente a autonomia, a meu ver. Vêm-se portáteis HP, Toshibas, Asus, com altas placas gráficas, mil e uma coisas. E depois vai-se saber a autonomia, 1 hora e meia, 2 horas, se durarem 3 horas, é um milagre. Mas isso também nos leva a um ponto interessante, que as baterias neste novo update sofreram um corte. Exatamente. Nos dois, tanto no MacBook como no MacBook Pro, não é? E depois, por exemplo, eu tinha outro problema grave, entre aspas, que era, eu estava em Linux, e em Linux não podia tirar partido maioritariamente da suite de produtividade da Adobe, Photoshop, etc. E tinha que ter o Windows instalado só para estar a utilizar isso. Então, foi uma soma mais ou menos das coisas todas, autonomia, peso, sistema operativo. Pronto, cheguei ao Mac. Foi mais por causa disso do que outra coisa qualquer. Não foi por... Não foi possível. Eu posso meter outro tópico sobre esta última apresentação, que foi, pronto, eu achei todos os produtos que apresentaram bons, pronto, cada um tem a sua visão do preço e das falhas, etc. Mas a minha desilusão com esta apresentação foi a Apple não ter apresentado um netbook. E deixa-me só 2 minutos para explicar porquê. Eu tenho um portátil nesta altura de 10 polegadas e também tenho acesso a portáteis de 15 polegadas e olho para aquilo e acho-os um monstro nesta altura. Isso é outra das razões que me leva a dizer que o MacBook, por ser mais pequeno, parece-me uma opção melhor do que o MacBook Pro. Esta questão de a Apple não ter apresentado um netbook, o netbook não precisava de ser de 400€, podia ser um netbook de 600, 700, 800 euros. Pois, mas esta questão de euros na Apple nunca iria acontecer. Claro, claro, eu também... Isso eu sei, isso eu também sei. Mas, por exemplo, o Metro Sábio disse que eu vi esse post no outro dia na Amazon, se não me engano. Eu acho que era na Amazon. Foi na Amazon, sim. Dos 10, foi na Amazon. Nos 10 portáteis mais vendidos, 9 eram netbooks e o outro era o MacBook. a Apple estar a falhar neste mercado não é para vocês preocupante? Eu gostava de ouvir eu acho que eles ainda não estão bem preparados para isso, sinceramente. Depois tem outro problema. Mas o que é que lhes falta? Eles têm um grande problema. Mas o que é que lhes falta se eles têm um acordo com a Intel? Pois, mas eles têm um grande problema, que é o MacBook Air. Se eles vão estar a meter um netbook... Uh-huh. Concordo plenamente com isso. A nível de preço seria uma diferença brutal. Abismal, sim. Ia comer o mercado do Air, né? Sim, exato. Acho que sim. Mas com isso a Apple não... até do MacBook, sim. Até do MacBook antigo. O que baixa de preço. Do MacBook, mas do Air ia com certeza. Mas com isso a Apple não está a perder uma enorme fatia do mercado. Especialmente agora com a crise económica. Possivelmente. Mas eu não sei se eles estarão muito interessados nisso, sinceramente. Mas por que não? É que assim, um netbook não é sinónimo de portátil da treta. Apesar de claro, ter claro. Ser. Um netbook pode ser um Atom que custa 800 euros. Atenção, desde que venha, que seja bem feito e que tenha um sistema operativo de jeito, acho que seria uma proposta completamente válida. Eu sinceramente, se visse um netbook da Apple a 800 euros, eu acho que muita gente não ia comprar nem Asus, nem MSI, nem tudo o resto que há, Acer, pronto, agora toda a gente tem um netbook. Só pelo nome Apple e pelo nome netbook juntos, nesta altura do campeonato, acho que eles iriam ter um enorme sucesso nas mãos. Mas pronto. É possível, mas eu acho que eles foram. É tal coisa. É a questão do Air e é também um pouco a questão de eles estarem um pouco apanhados de surpresa. Isto é ainda relativamente novo para eles. E penso que será Mas Rui Moura, toda a gente foi apanhada de surpresa, menos a Asus. Atenção. Sim. Por isso... Já a Apple é muito resistente a mudanças bruscas. Acho que sempre foi... Eles têm muito medo de com os vários produtos tentarem correr o risco de se canibalizarem uns aos outros. Daí eles cada vez estarem a diferenciar mais os produtos. Por exemplo, um exemplo... Há pouco estávamos a falar dos pequenos exemplos da Apple que são inacreditáveis. Um exemplo disso é o novo MacBook. No MacBook mais caro, de 1.500 euros, se não me engano, tens o teclado retroiluminado. Certo. No mais baixo, nem sequer podes escolher isso como opção. Pois. Ou seja, é daquelas coisas. Epá, eu fiquei apaixonado por aquele teclado espetacular e tal. Chegas à loja, epá, só o teclado na versão mais cara. Lá vou ter eu que comprar isto. É o típico da Apple. Pronto, quer dizer, um utilizador normal da Apple já está habituado a esses pormenores. Eu não vou dizer uma coisa pior, mas... Eu já me habituei, já nem vejo isso assim como contra, crítico. Certo? É o que eles fazem, pronto. Okay, claro que não gosto, não estou a dizer que gosto. Mas, okay. Sei lá, já estou habituado a eles. Mas acham que não é um erro da Apple não lançar um netbook agora, nesta altura? Eu acho sinceramente, que... não. Também pode ter um pouco de quebrar um bocado a exclusividade dos seus computadores. Porque um netbook não acredito que viesse ter a defesa do 300 euros para aí do portátil mais barato da Apple. Certo. E isto varia que quase todas as pessoas querem comprar um portátil pudessem comprar um Apple. E eu acho que a marca Apple funciona também um pouco pela sua exclusividade. Pelos preços altos, apesar de se manterem, o mercado para um Apple tem de aumentar. Mas JKPL, desculpa. desculpa lá, isso é uma posição um bocado elitista, olhar para o mercado, isto é, como eu dizia há bocado, um netbook não tem que ser mau. Aliás, a Asus tem aí o S101, se não me engano, que está para ser lançado, que será, pelo que eu percebi, será bastante mais caro, um bocado mais caro, mas tu olhas para o portátil e percebes que não é... que não é uma coisa de plástico feita à pressão. Não, e a própria HP tem, exatamente, e custa até 900 euros o mais caro. Eu não percebo bem, a Apple não faz o mesmo. Isto é, eu preferia que a Apple lançasse um netbook e que descontinuasse o antigo MacBook. Acho que faria o melhor. É assim, eu, quanto a mim há aqui uma questão que podemos se calhar ir sempre um bocadinho atrás e ver como é que as coisas correram. Se bem se lembram, o desenvolvimento do iPhone demorou provavelmente mais algum Sim. tempo do que eles gostariam, e isso acabou por penalizar. Eu acho que foi uma questão de anos. Não, mas isso acabou por penalizar, por exemplo, o lançamento do Leopard. Ou seja, eu penso que em termos de braço de trabalho ou de quantidade de pessoas a trabalharem, que não conseguem de facto fazer muito mais depressa e muito mais coisas do que isto. Porque também só falamos do sucesso, mas eu continuo a achar, por exemplo, que a Apple TV é um insucesso da Apple e, portanto, vai-se ali manter naquele limbo, sai ou não sai, ainda não saiu, mas... Então, se o Apple TV é um insucesso, o que é o Mac Mini? Desculpa. Era, mas já lá vamos. E, portanto, okay. Eu acho que eles, neste momento, ainda não conseguiram produzir um netbook. Eu acho que eles, contrariamente, se calhar, a algum de vocês, eu acho que eles já têm tudo para lançarem um netbook. Acho que têm tudo. Têm um sistema operativo que funciona bem, têm aquela parte dos gestos. A própria dock, ao se esconder e ao dar para pôr na lateral... Também não precisam de fazer nenhuma mudança no OS X. Portanto, eu no OS 10, eu acho que eles têm tudo. Portanto, é uma questão de tempo até sair. No entanto, eu acho que eles também preferem vender um pouco mais caro e menos com margens de lucros maiores do que tentar apostar em margem de lucro mais pequenas. Agora, era aquilo que tu dizias. Quando nós vemos numa Amazon em 10 portáteis, 9 são netbooks, aí já... Eu acho que é assustador para a Apple. Aí já tem interesse, E também teria, para mim em particular, porque eu compraria de bom grado um netbook da Apple para continuar a usar o sistema operativo e para não ter que andar com o portátil atrás de mim, que não sendo muito grande, acaba por ser relativamente grande e podia perfeitamente passar com uma máquina mais pequena. Eu não tenho dúvida sobre isso. Mas também se virmos, e há bocado falaste no Mac Mini, e não é agora, ainda não saíram, a Apple habituou-nos a sair uma coisa de cada vez, mas é óbvio que o Mac Mini não foi completamente... outra falha desta apresentação, não terem atualizado o Mac Mini. Eles costumam, eu diria mais, eu acho que a nível de desktop, a Apple teve uma coisa até agora fantástica desde que fez a transição para Intel. Nunca utilizou os melhores processadores naquela altura da Intel. Nunca. Divide demasiado o iMac, usa peças de... usam peças de portátil. E no desktop só tens a hipótese de ter um dual CPU com FBDIMs. E, portanto, não, nunca foi um quad-core, que são processadores maravilhosos da Intel. E tu também tens um aí por aí por esses lados e sim, sabes sim. Isso então não tens essa possibilidade na Apple, e eu ficaria contentíssimo com uma tower que não seja um preço também completamente exagerado e desproporcionado para o utilizador comum, quando temos os 4 cores single CPU. Basicamente, tu não tens essa opção. Portanto, a linha da Apple, entendida para o mercado dos Estados Unidos, está bem, para nós não está. No entanto, e o que fica, se calhar, daqui, é que esta linha nova do MacBook e do MacBook Pro vem trazer algumas inovações que eu acho que são bem-vindas. Eu não sei... Se calhar já vamos Carlos, ficar algum tempo. Não, Carlos, se cada um desse o seu pensamento final sobre a apresentação. Eu pensava que nós acabámos a destacar Não, mas deixa o JK. Já que já estamos a falar na Apple TV e no Mac Mini, eu acho que provavelmente um dos próximos passos da Apple será juntar estes dois produtos. Porque temos um computador pequeno com 10€ e uma Apple TV por 300€, quando podíamos ter 300€ por 400€ algo que tivesse o poder desse computador e que possibilita tudo a Apple TV. Também possibilita. E aquele rumor que apareceu do Apple TV integrado numa televisão? Mas isso são rumores, tanto valem tanto que... Sim, mas não poderia estar dentro de juntar o Mac Mini e o Apple TV, também com uma linha... Eu teria sempre alguma dificuldade em comprar uma televisão com um computador lá dentro. Não, eu não estou a dizer que seja integrado, atenção. Eu estou a dizer uma linha de televisores separado do próprio produto. Do próprio Apple TV. Mas mesmo uma linha de televisões da Apple. Porque é que as pessoas têm talvez pela mesma razão que gostariam de comprar este novo monitor da Apple. Pelos conectores, pela facilidade de utilização, pela integração com os produtos da Apple. Sei lá, podes pensar em imensas coisas. E se a gente fosse aos pensamentos finais sobre esta... Cada um dava o pensamento final sobre esta apresentação da Apple. O que é que acham? Para acabar este podcast. Parece-me bem. Quem é que quer começar? Eu só sugeri uma coisa. Fazemos um apanhado disto e depois cada um, pelo menos os Mac users, acabavam com uma aplicação que ou utilizam muito ou gostam ou qualquer coisa e fechávamos assim. Não sei se estão de acordo. Eu posso também dar. Tu ficas de fora. Não, VMware Fusion. Sobre esta apresentação. Pronto. Sobre esta apresentação. Pronto. Não, mas isso. Força. Queres que eu comece? Começa tu. Ok. Não, sinceramente, não saiu nada de surpreendente. Quando Steve Jobs disse One More Thing, acho que já toda a gente estava à espera do MacBook, né? Ninguém estava à espera que ele lançasse torradeiras ou outra coisa qualquer assim mais inesperada, como já aconteceu noutras apresentações. Acho que os produtos são equilibrados. Eu penso, a minha opinião é que o MacBook é muito mais equilibrado do que o MacBook Pro. Pelo tamanho e pelas poucas diferenças que tem para o MacBook Pro. Fora isso, não vejo nada que nesta apresentação que fiquemos a falar durante muitos meses, como aconteceu com a apresentação do iPhone. Não houve ali nada de extraordinário. A meu ver, João. Bem, eu achei que primeiro que foi uma apresentação daquelas que não nos surpreendeu muito, até porque muitas das coisas, aliás, tudo já se sabia antes, uma hora antes até saíram fotografias destes computadores que saíram, e achei só que o update ao MacBook Pro Achei que não valia a pena ter sido feito. Achei que seria melhor um update ao Mac Mini. Até porque não vejo razões para ter sido feito o update ao Mac Pro. E acho que é tudo. Rui. Eu acho que a nível de updates a coisa até correu bem. Eles foi um pouco surpreendente, talvez. A passagem para o chipset da Nvidia, não sei, a relação com a Intel não deve andar a correr muito bem, imagino eu. Principalmente depois dos gráficos, não é? Depois dos gráficos, exatamente. A Intel não deve ter gostado muito. Exatamente, aqueles gráficos não devem ter achado muito piado. O MacBook Pro, sinceramente, a questão das duas placas gráficas é capaz de ser engraçado, A nível do monitor, gerou uma grande polémica a questão do monitor glossy. Isso também ainda está para ser confirmado se é bom ou se é mau, não sei. Os MacBooks acho que levaram uma evolução bastante agradável, principalmente a nível gráfico. Estes MacBooks atuais, para quem quiser puxar um pouco mais pela parte gráfica, e nem sequer estou a falar de jogos, enfim, não há muito a dizer, é lamentável. E eu tenho um, isso aí é bem comigo. E depois, acho que o MacBook Air, falámos pouco do MacBook Air, eu acho que o MacBook Air passou a ser um produto um pouco mais interessante. Aumento das velocidades, da memória, do chipset novo. Acho que ficou um produto mais interessante, apesar de eu considerar na mesma bastante caro para o que oferece. E depois, não, é o que tenho dito, não houve grandes surpresas. No fundo, não houve grandes surpresas e vem confirmar-se um pouco que a Apple já não consegue esconder tão bem as novidades como escondia antigamente, basicamente. Bem, eu pegava no MacBook Air, que realmente nós falamos pouco, para dizer que a ideia de ter as memórias soldadas ao PCB da motherboard é complicado. E aquilo só permite levar 2 GB de RAM é assim um bocadinho complicado. Eu diria que, em termos da apresentação, e nós também não falamos disso, aquela passagem de testemunho várias vezes do Steve Jobs para outras figuras da Apple. Disse talvez um pouco do peso que ele começa a tentar não ter dentro da Apple, até para sossegar mais as pessoas, nomeadamente sempre pelos rumores associados à saúde dele. E eu devo ter sido dos poucos que não gostei, não achei piada nenhuma ele ter lá posto aquele slide com a tensão arterial dele, que isso é igual a batatas, mas pronto, deve ser de formação. E em relação à apresentação, eu acho que realmente. Estes, e em particular o MacBook, veio dar um grande salto em termos de qualidade e de valor para uma pessoa que se inicia no mundo Apple com o MacBook. Pela forma de fabrico e previsivelmente pela durabilidade que o portátil possa ter, por algumas opções que eles têm, nomeadamente a queda de não ter um botão, ter o touchpad também em vidro e afins, acho que são coisas muito interessantes. Terem passado, terem desistido de ter uma placa gráfica on-board, eu também sei o que é ter essa placa gráfica on-board, apesar de não me fazer assim tanta diferença, mas de facto acaba por partilhar memória RAM do sistema. E portanto são tudo coisas que acompanhadas a isso, pronto, lá está, estou mesmo muito triste de não ter a opção de comprar só um combo, pronto, entristece-me muito. E pronto, basicamente é isto. Eu acho que elevou um bocadinho os produtos da Apple. Não acho que estejam fantásticos, nem pouco mais ou menos. Acho que o sistema operativo continua a estar lá, nomeadamente depois da Microsoft nos ter presenteado com o Vista. Para terminarmos mesmo, se calhar destacar uma aplicação. João, o que é que tu destacava? Que aplicação é que tu Eu queres hoje destacar vou vou falar que de uma utilizes em aplicação Mac? que comprei juntamente com um bundle da Mac Update, que é o Contactizer Pro. O que isto faz é um gestor de contactos, tarefas, calendários, comunicações entre projetos e que dá algum jeito para organizar a nossa vida. Sobretudo da parte toda a interação entre umas coisas e outras faz algum sentido e é uma daquelas que já não posso passar sem ela. Ok, e essa aplicação dá para sincronizar com o address book e eventualmente Com o com o mobile iCal para quem tem o. dá. Com o Sim, address o book address book não. também. Pois, Sim. exato. Também comprei esse bundle. Rui, o que é que tu destacarias? Eu iria destacar, até porque está um pouco na minha área, pelo menos ultimamente, a minha área da fotografia e da imagem, iria destacar o Pixelmator, que foi um programa que foi muito, muito divulgado quando apareceu, que estava a ser publicitado como sendo, não sei se por eles ou por quem se lembrou disso, como sendo um género de Photoshop killer, e já se sabe que isso cai sempre um pouco no ridículo, não é? Photoshop é o Photoshop. E este programa, curiosamente, pode utilizar o GPU, não é? No... Pode e utiliza, e aí é que está... Utiliza, mas não é aí em casa, não é? Eu queria... Pronto, nisso, o programa de início, quando saiu as primeiras versões, eu só utilizava as versões de teste, e o programa era penoso utilizar isto no MacBook, era mesmo penoso. Ultimamente, e principalmente desde que comprei, isto veio com o bundle do MacAst, que eu comprei o último que saiu, e o programa agora está bastante otimizado e está agradável de utilizar. Portanto, isto acredito que seja mais uma questão de otimização da tecnologia do que outra coisa. Por exemplo, a nível de tem bastantes possibilidades a nível de edição de imagem, de retocar fotos. É um programa pequeníssimo. Isto no fundo é uma espécie de GIMP, o editor de imagem que existe para as plataformas todas, que para OS X não existe na versão nativa. Isto é uma espécie de GIMP portado para as tecnologias da Apple, com um aspecto muito mais polido, mas no fundo é isso. Mas pronto, acho-lhe bastante utilidade. Pronto, é isso. Não, mas existe algum antivírus ou alguma firewall que tu queiras destacar aí do... alguma coisa sim, nova? Gostava de destacar o Norton Antivírus, que é esse sistema operativo que consome bastantes recursos. Ai, não, um antivírus, aquilo é um antivírus. Agora a sério. Eu gostava de falar do VMware Fusion 2.0 pelas possibilidades que abre para os utilizadores Mac. Sim, isto é, especialmente com o Unity. A possibilidade de correr o Office, a possibilidade de outros sistemas operativos, acho que agora há a possibilidade de correr jogos DirectX 9 para baixo. Para quem não tem um Mac. Pronto, ok. Tens razão. acho que abre um... Como diria o Bill Gates, abre janelas, Windows, abre Windows, exato, abre janelas aos utilizadores da Apple. Não, acho que é um programa fantástico e acho que pelo preço dele vale bem a pena, até porque a versão Workstation para PC é bem mais cara e os utilizadores Mac beneficiam de um preço reduzido. E acho que é uma daquelas aplicações fundamentais. Eu destacava o Text Expander. O Text Expander basicamente é um programa que custa $29, mas que eu acho que vale a pena. Ou seja, cerca de 21 euros, se eu não estou enganado, se ainda bem me recordo. Porque funciona com absolutamente todas as aplicações onde se possa escrever texto. E basicamente o que ele faz é poupar-nos tempo e trabalho. Aquelas coisas de repetição, se costumam responder a e-mails muitas vezes. No fundo, podem comparar às macros do Word. Basicamente, com um atalho de 4 ou 5 letras, podem escrever um grande texto, o vosso nome. Ou seja, utiliza uma abreviatura que não seja comum e a partir dali o texto é expandido até aquilo que vocês quiserem. Portanto, isso poupa-nos imenso, imenso, imenso tempo. É um programa que está muito bem feito e que, para quem todos os dias tem que escrever, espera muito e particularmente, ou que dá sempre os mesmos erros, pode pôr lá o erro depois para corrigir automaticamente, é, em qualquer aplicação está fantástico. E pronto, se calhar fui eu que comecei, também acabo. Este foi o nosso primeiro podcast. Foi um podcast com alguns problemas e aqui pelo meio. Vamos aprendendo. Também ninguém quer que saia perfeito. Nós divertimos-nos a fazer isto e pronto, este é o primeiro podcast da TechZone, provavelmente o último e o primeiro podcast da Zoam, hoje connosco, amanhã provavelmente com outras pessoas. Fiquem bem.